ouvir o mar sentado na pedra, sentado na areia. E senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na maresia. Maresia na serra. Um olhar sobre o mar levado até à beira-serra, através de factos históricos, episódios, relatos, vivências, curiosidades e música. Maresia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Quando recordamos os grandes navegadores portugueses dos séculos dos descobrimentos, vem de imediato à lembrança os feitos realizados por Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e Fernão de Magalhães. Outros nomes, menos vezes citados, são os casos, por exemplo, de Diogo Cão, descobridor de Angola, e dos irmãos Miguel e Gonçalo Corte Real, Rodrigues Cabrilho e João Álvares Fagundes, navegadores dos mares da Terra Nova e da Península do Labrador, na América do Norte. Raramente se ouve falar de David Melgueiro. Quem foi? Que feitos terá cometido? Sobre a data do seu nascimento nada se sabe, apenas se conhece o local onde terá nascido, a cidade do Porto, e que foi um navegador experimentado. Viveu durante o século XVII e terá morrido no Porto em 1673. Lancei ao mar o madeiro, espetei-lhe um pau e um lençol. Com palpite marinheiro, medi a altura do sol. Deu-me o vento de feição, levou-me ao cabo do mundo. Pelote de vagabundo, rebotalho de gibão. Caiu pelo insulto, tive o corpo em chagas vivas, estalaram-me as gengivas, apodreci de escorbuto, com a mão esquerda benzi-me, com a direita esganei. Outras mil me levantei, meu riso de dentes podres ecoou nas sete partidas. Fundei cidades e vidas, rompi as arcas e os odres, tremi no escuro da selva, alambique de suores, estendi na areia e na relva, mulheres de todas as cores, moldei as chaves do mundo, a que outros chamaram céu, mas quem mergulhou no fundo do sonho, esse fui eu. O meu sabor é diferente, provo-me e saibo-me a sal. Não se nasce impunemente nas praias de Portugal. Se nasce impunemente prós de Portugal. Segundo o testemunho de um marinheiro francês de Le Havre, que acompanhou David Melgueira até ao fim da sua vida e que terá contado a um diplomata francês em Portugal de seu nome, Senhor de la Madeleine, David Melgueira terá navegado do Pacífico ao Atlântico através do Ártico e Sibéria. Segundo esse relato, o navegador português David Melgueiro terá efetuado a primeira travessia do Nordeste pelo Ártico no sentido Oriente-Ocidente, ao comando de um navio holandês de nome Pai Terno, que saiu de Tanegashima, no Japão, a 14 de março de 1660 e chegaria à Holanda por volta de 1662. O navio Pai Terno vinha carregado de riquezas orientais, especiarias e passageiros, e o comandante David Melgueiro terá decidido trocar as voltas aos piratas, rumando a norte, em vez de navegar para sul e seguir a rota do Cabo da Boa Esperança, na ponta meridional de África. Uma vez chegada à Holanda, embarcaria em outro navio com destino à cidade portuguesa do Porto, ainda no mesmo ano. Nessa longa e tormentosa viagem, largou do porto japonês de Tanegashima, rumo ao norte, entrou no Oceano Ártico pelo Estreito de Bering, à altura designado Estreito de Arian, percorreu latitudes como 84 graus norte e passou ao largo das nove ilhas geladas de Svalbard, diante da Noruega. Thank you. Com o arquipélago das ilhas Svalbard à vista, continuou a navegar para sul, passou ao largo da Escócia e da Irlanda e chegou finalmente à Holanda no ano de 1622. O relato desta epopeia viagem encontra-se registado na Holanda e na Biblioteca Nacional de França, em Paris. Somente 216 anos mais tarde, de forma inquestionável, o sueco-finlandês Erik Nordenskiöld faria a travessia da passagem do Nordeste. O êxito desta viagem do português David Malgueiro pelos mares gelados do Ártico, segundo alguns historiadores, só teria sido possível devido às condições climáticas momentaneamente mais favoráveis, com menores camadas de gelo para atravessar. Homenageando a figura deste grande e pouco conhecido navegador, em 1951, a Sociedade Nacional dos Amadores do Bacalhau, com sede em Lisboa, lançou Água, o arrastão lateral, também chamado clássico, de David Melgueiro, o qual viria a elaborar até 1992, ano em que foi abatido ao serviço. Este arrastão foi considerado à época o maior existente no mundo na sua classe. Curiosamente, o seu estaleiro de construção localizava-se em Lekkerkeke, na Holanda, país ao serviço do qual o comandante David Melgueiro efetuaria a primeira passagem do Nordeste, navegando de Oriente para Ocidente quase 3 séculos antes. David Melgueiro, cansado e saudoso das viagens que efetuou, morreria na sua terra natal, a cidade do Porto, no ano de 1673. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Volta atrás, vida vivida, para eu tornar a ver. Volta atrás, vida vivida, para eu tornar a ver. Aquela vida perdida que nunca soube viver. Aquela vida perdida que nunca soube viver. Voltar de novo, quem dera, a tal tempo que saudade. Volta sempre a primavera, só não volta a mocidade. Volta sempre a primavera, só não volta a mocidade. O tempo vai-se passando e a gente vai se iludindo, ora rindo, ora chorando, ora chorando, ora rindo, ora rindo, ora chorando, ora chorando, ora rindo. Meu Deus, como o tempo passa, dizemos de quando em quando. Meu Deus, como o tempo passa, dizemos de quando em quando. Afinal, o tempo fica, a gente é que vai passando. Afinal, o tempo fica, a gente é que vai passando. Acabamos de ouvir Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova.